Mano, meu voo quase caiu, Diogo. Você não tá entendendo o perrengue que a gente passou voltando. Moleque, nunca vi um voo perto de tremer, que tremeu o bagulho. Vários barulhos, moleque, chovendo granizo em cima do avião. Bah, no Rio de Janeiro. O maluco não conseguiu pousar no Rio. Foi lá pra BH, pousou em BH. Abasteceu, aí teve que esperar a meteorologia liberar, mano. Mó caô, quando a gente voltou, chovendo granizo de novo. As duas vezes que a gente aproximou do Rio de Janeiro, o bagulho. Moleque, nunca vi um bagulho tremer perto do que tremeu. Fora isso, as duas vezes que eu cheguei no Rio de Janeiro, acendeu a luz de emergência. Saída de emergência. Imagina tá voando, acende aquela porra. Saída de emergência. Pra onde que tu vai, meu irmão?